270, Paulo Júlio Meia, na minha escuta, libera a direita. Autorizado, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Fazer via Alfa, reporte antes da Juliette, tá preso. 192, bom dia, Recife. Olá. Pronto, cópia? Pronto, 3170, Juliette, posição 10. Autorizado Recife, via piso 197, nível 370. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Cuca, Jamo, Caju. Aciona 5466, controle 120, decimal 8. Gol 1192, está autorizado, nível de voo 370 para Recife. 10, primeira curva esquerda. Da PUC, Jamo, Caju, responde 5466120, controle. Gol 1192, ferramenta correto, posição 7, reporte para o pushback de funcionamento. Logo ao samba, ativado tudo, uma moto teste no revólver, obrigado. Bom dia. Salvador, boa noite, Lula 172 da Gol. Lula 172, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada Bom Médio 1, desça para 2000 pés, o ajuste no 095. Direto para 2000 pés, com 1015 no ajuste, Gol no 172. Controle Gol no 172? Sim. É, tem mais alguma aeronave aproximada de Salvador e será? Sim, o momento é número único. Ah, então tá, Jorge, a gente vai entrar um pouquinho mais à direita aqui agora da rota e mais pra frente talvez direto do Duna, se possível. Excelente, no 172, reporte quando condições de retornar na praia de Duna. Certo, então vai fazer o desvio se informando quando possível do Duna, o 172 entrando pra 2000. Então, Gol 1192, pronto para funcionamento, não 7. 1192, autorizado, estiver funcionamento, vai passar. Será pronto, contato, 1192. Voando 1172, toma pra interceptação, um pouquinho antes de Duna. Fechou, 1172 autorizado, interceptar sinal de procedimento em LS X-Ray, reporte no localizador. Reportarei. Foro 192, pronto para o táxi com o 9 a bordo, alternando Maceió, 4 horas e 9 de autonomia. Foro 192, autorizando táxi até o ponto de espera da pistão na 0 no ponto de espera, reporte com a pistão 0 no fio. Segue parte 1 no Índia. Reportando o ponto de espera com a pistão na 0 no fio. Deixa a parte 192. estabilizado 972. Sou 972, chamei a torre 1895. 1895, muito obrigado, até já. Salvador, boa noite, gol 1172. Gol 1172, boa, continue a aproximação, reporte visual com a pista, ajuste na 015, chuva leve, pista molhada. 7 com 1015 no ajuste, está ciente das congestões e vai informar com a pista vista. Salvador, gol 1192, pronto para entrar. Gol 1192, mantenha o ponto de espera. 1192, já botei o ponto de espera. Está visual, gol 972, passando estéreo. Gol 972, autorizado pouso, pista na zero, vento variável com 3 nós, pista molhada. Bem, está livre o pouso na 10, gol 972 da Gol. Número 92, autorizado, alinhado e mantido, pista no zero. Autorizado, alinhado e mantido, pista no zero. Gol 1172, sala 53, na minha escuta, libera a direita. Autorizado táxi de Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7. 1192, reautorizado, alinhada e decolagem, pistão na zero, vento variável com 3 nós. Autorizado, alinhada e decolagem, 1192. Gol 1192, decolado 255, chame controle 120, decimal 8, vamos ver. 1208, boa. De Salvador, gol 1192, passando em 1077. 1992, contato radar, estou para o nível de voo 370 via saída Pouca. 370 via Pouca, gol 1192. 1192, chame o centro Recife, 1125-45. 3520, bom dia. Autorizado. João Pessoa, Rio 7. Após, conforme rota, nível 370. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue o perfil de saída Puca, Jão, Caju. Aciona 5474, controle 120, decimal 8. Saída Puca, transição Caju. Decola 10, curva esquerda, pedida Puca, Caju, acena 5474, transponder, rota 3530. Tá 3520, são dois reportes para o pushback, saneamento. Salvador, Voo 1173, vetor 360 para Guarulhos. Tá, pronto, tá rota. 1173, bom dia, autorizado Guarulhos, vetor 110, após Tabaté, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída São Voo 1, Leda, Motiva. Aciona 5503, controle 120, decimal 8. Pode passar para a saída novamente. Saída São Voo 1, Serra Alfa, November, Vitor Oscar 1, Leda, Motiva. Então a saída São Voo 1, Vitor Oscar, Motiva. Transponde 5503, controle 120, decimal 8. Corona 73, Guarulhos 360. 360 para Guarulhos. Corona 73, fechamento correto. Portão 9, reporte para o Pixbeck, acionamento. Para o Pixbeck, acionamento. Sou Salvador, essa 3816. A 3816, prossiga. Ok, senhorita, a gente está ainda em descida para Salvador. Solicitamos chamar o controle 298, mas sem resposta. Confirma a frequência, por favor. 3816, confirma se foi executada a chamada 120 decimal 8. 208 vai chamar, para 3816, obrigado. Olha, Salvador, eu sou a 3816, boa noite. 3816, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada para o MED 1, isso é para 2000 pés, o ajuste no 05. 2000 no 05, o MED 1, 3816. Olha, eu sou a 3816. Tem informação ali na Proa de Balmed, autorizaria a Proa de TAP, está presente? Eu estou nome autorizado, vai, TAP. Proa de TAP está presente também, obrigado. Salvador, o voo 1173, está na ponte 9, pronto para o curso de acionamento. 1173, autorizado, o tipo de acionamento é na ponte táxi. Portará para o táxi, 1173. 170, boa tarde, tem 127 a bordo, 12:15, Maceió. Santa 3520, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0 via Índia. No ponto de espera, reporte pronto. Ajuste na 0 na 5. Autorizado táxi via Índia, até o ponto de espera da 10, vai reportar pronto. Autorizada no final do procedimento em MSXG, pistola 0, reporte estabilizado. Continuar estabilizando no final do procedimento, está 3520, autorizado, alinheiro decola pista na 0. Vento variável com 4 nós. Salvador, gol 1173, 1063 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia.